André Cedias, o moral de hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tá na onda, vem me chamar de meu bem. Comprei um lança, peraí rapaz, lança não, lança é lá em outro estado. Em Natal é loló. Comprei um loló, tá pra fora com ela. Em cima da minha laje, bolado, eu taco nela. Nós do loucão no 12, tu faz o movimento. E eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro. Comprei um loló, tá pra fora com ela. Em cima da minha laje, bolado, eu taco nela. Nós do loucão no 12, tu faz o movimento. E eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro. Balançando a lata, balançando o rabo, balançando a lata, balançando o rabo, balançando a lata, balançando o rabo, balançando a lata e balançando o rabo, balançando a lata, balançando o rabo, balançando a lata e balançando o rabo, balançando a lata, balançando o rabo, balançando a lata e balançando o rabo. Falou pro meu cabeleireiro de Felipe Camarão, Léo do Corte, tamo junto. Falou pro Palio Cibizero, tamo junto. Meu parceiro Palio do Lanche, Gol Creme Terra, é nóis. Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tá na onda, vem me chamar de meu bem. É loló ou é lança? Eu vou cantar normal. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, bolado, eu taco nela. Nós dois loucão no 12, acho que melhor ficar loló, fica melhor. Vou cantar então. Comprei um loló, tava fora com ela. Em cima da minha laje, bolado, eu taco nela. Nós dois loucão, tu faz o movimento. E eu boto embaixo, boto cima e boto dentro. Boto dentro, boto dentro, boto dentro, vai. Balançando a lata, balançando o rato. Balançando a lata e balançando. Vai, balançando a lata, balançando o rabo, balançando a lata e balançando o rabo, balançando a lata, balançando o rabo, balançando a lata, balançando. É pra bater no paredão, rumba. Alô pro Lava Jato, Smartbox 46, o melhor. Alô meu parceiro, Açaí do